Pra vocês sou uma causa perdida, mas só apenas mais um moleque tentando fuder com a vida. É por estresse dessas noites mal dormida, me vejo em Silent Hill tentando achar qualquer saída. Uns falam e falam merda, mas aí nada demais. Disseram que somos livres, mas me sinto em Alcatraz. Minhas olheiras é por conta de jogos de boy online. São madrugas de insônia com beats e punchline. É loucura, observo os que me rodeiam. Compartilho tudo isso e sem saber quantos me odeiam. Escrevi essas linhas, sei que pra vocês pouco importa. Do meu quarto sinto um vampiro esperando eu abrir a porta. Já faço ideia do mal que um deles me deseja. Filho da puta, escuta, cê quer me fuder, me beija. Você duvida e diz que é alucinação. Foda-se, BRK, a bola ainda tem o coração. Várias piadas normal, os autores super engraçado pra mim. Um sorra total, toma aqui meu dedo do meio no seu orifício anal. Depois disso vem e me diz se tudo isso foi legal. Não era só bullying racial, minha vontade era espancá-lo até vê-lo passando mal. Uma professora perguntar o que ele fez demais. Eu levar ela pra casa e mostrar a briga dos meus pais, pra ver que me faltou um pouco de paz. Pra crescer sóbrio sem B.O. e me tornar um bom rapaz. Pra eu ter um estudo, um bom salário e um pouco mais. Metade aconteceria se me ajudassem lá atrás. Mas só pulei pedras no meu caminho, a multidão ao meu redor. Mesmo assim me senti sozinho antes que amanheça, antes que a ferida inflame, antes que meus olhos fechem. Só te peço que me ame.